coração vais encontrar toda a força para lutar, e os amigos lá estarão para te ajudar. Nada nos vai fazer separar. Oh, os deuses desafiar. Alma, garra, coração e vai, vai. É super guerreiro com a força de um Deus. Não há nada que te vá parar. O destino está nas nossas mãos. Vida, vida com paixão e vai, vai. Mas nunca te esqueças, lenda do dragão. Vamos ser heróis a lutar contra o mal. O herói do Universo 6, Frost, começou por derrotar o Son Goku e logo a seguir derrotou o Satã. Até que se descobriu a sua verdadeira personalidade. Eu organizo as guerras para as poder vencer. Assim posso comprar as terras destruídas pela guerra a um preço muito reduzido. A sua reconstrução vai ser uma grande fonte de lucro infinita. Este é um esquema de negócio de bastante sucesso que eu próprio criei, devo dizer. Quem diria, este Joninhas afinal é a cara chapada daquele maldito Freezer. Houve uma falta. O Guerreiro Frost está a usar uma arma escondida. Ao descobrir-se que recorria secretamente a uma agulha envenenada ilegal, o Frost foi eliminado por ter violado as regras, mas... Depois de toda esta vergonha que tu me fizeste passar, eu vou destruir-te! Espera! Não é preciso destruí-lo, nem sequer desclassificá-lo. Eu quero lutar contra ele. Eu mesmo vou derrotar esse impostor. Deixaste-me vencer para me enfrentares? Deves ter muita confiança em ti mesmo. Vamos lá ver se não te arrependes. Vou calar essa tua vozinha. O que é que tu disseste? Será que o objeto Frost vai ter o castigo que merece? A raiva transformada em força. Vegeta em modo de combate total. Tu estás bem, Satã? Sim. Vegeta, tem cuidado. Ainda é capaz de ser cedo para baixares a guarda. Ele não vai a lado nenhum. Se não fizer jogo sujo, não é isso que tu estás a pensar de mim agora, hein? Está tudo bem. Tu tens toda a razão. O jogo sujo é realmente a minha melhor arma. Mas isso só me vai ajudar a validar o que eu vou revelar a seguir. Todo este tempo, eu tenho estado a lutar ocultando a minha melhor arma. Sim. Agora vou lutar contigo e não me vou retrair. Não vou hesitar. Não vou ter piedade. Vou jogar sujo e usar esta agulha envenenada. Estás a planear voltar a fazer o mesmo? Será que não és capaz de respeitar as regras sagradas? Desta vez, eu vou desqualificar-te mesmo! Essa é a opinião do galinheiro. E qual é a tua? Ninguém é desqualificado. Isso é muito arbitrário! Eu não vou deixar esta criatura nojenta sair daqui assim, desqualificado, e perder a hipótese de acabar com ele! Muito bem, papá! Fantástico! Mas não sei se ele faz bem em gabar-se tanto. Se tu meteres à minha frente, apanhas por tabela, ouviste? Deixa estar! Ouviu, e agora? Sim, pode ser! Está bem! Temos autorização para avançar. Então, Neste combate em particular, usar armas ou veneno não será considerado uma violação das regras. Porém, a regra que considera matar ilegal mantém-se em vigor. Caso algum de nós morra por causa de um incidente imprevisto, como é que nós iremos resolver isso? Bom, então... começar! Matar e violar regras é permitido! Bem-vindo ao meu território! Agora instalem-se confortavelmente e observem com atenção este espetáculo sangrento. Está prestes a... Maldita criatura! Vados. Eu já arranjo a redoma. Fiquem descansados. Eu controlei a minha força. Eu nunca tive intenção de me rebaixar ao nível dele. Perceberam bem, idiotas? O vencedor é o Vegeta! Muito bem, Vegeta! Conseguiste, Vegeta! Ou para mim a desfilar na passarela. O que estão a fazer? O Bill está a confirmar se eu também posso voltar a competir. Encontrei! Encontrei uma marca de agulha envenenada do Frost no corpo do Son Goku também. Como é óbvio, pode voltar a entrar, certo? Sim, pode ser. A seguir vai. Yupi! Então, eu vou voltar a entrar depois do Monaca, não é? Não! Tu voltas a seguir ao Vegeta. O Monaca é o último de por onde der. Porquê? Mas tu queres mesmo que o Monaca seja o último? Claro que quero. É muito interessante e entusiasmante guardar o triunfo para o fim. Isso dizes tu. Mas se eu ou o Vegeta ganharmos o torneio, já não será assim tão entusiasmante? Isso não será um problema. Seja como for, o Monaca tem uma presença muito forte. Apesar de estar inconsciente, desde que viu o Kamehameha no primeiro combate. Não é nada. Para que é que foi esse comentário? Por quanto tempo é que achas que vais conseguir ocultar a verdadeira identidade do Monaca? Até ao fim, é claro. E tu vê se não dás com a língua nos dentes. Sim, mas... Ouve-me, pode ser depois do torneio, sem problema, mas será... Não fales com ele! Nem sequer posso falar com ele? Não podes! Ponto final! Mas eu... O que é? Tu estás muito, muito estranho. Para com isso! Que ataque repentino foi esse, Bills? Quando está a meditar, o Monaca torna-se muito perigoso. Se alguém o importunar, amigo ou inimigo, será reduzido a cinzas, implacavelmente. Uma vez ele destruiu uma estrela inteira por causa disso. Ah, é verdade? É sim, senhora. Mas por que será que eu fico tão nervoso com esta situação? Porque mereces. Ups, conseguiste ouvir o que eu disse? Eu gostaria de vos avisar que houve uma mudança nas regras. O quê? O que é isto? Como podem ver, acaba de ser criada uma barreira em forma de cubo Se algum guerreiro tocar nela, mesmo que se encontre suspenso no ar, perde o combate, porque será considerado como estando fora da arena. Eu podia ter criado uma barreira mais perfeita, se me tivesses dado mais algum tempo. Palerma, isso não ia fazer diferença. O importante... Parou! Eu não fui informado desta mudança nas regras. Desculpa lá, querido mano. Como deves ter reparado, no último combate, a outra barreira que temos foi destruída. Era um perigo se isso voltasse a acontecer. Portanto, eu mandei colocar uma barreira à volta da arena e aproveitei para adicionar uma regra a considerar combates no ar como eliminatórios. Tu não podes resolver essas coisas sozinho! Qual é o problema? Eu sou responsável pela construção deste local. Mas agora estás a mexer nas regras! Alguém no público pode ser atingido! E quem é que quer saber dos humanos? Eu tenho que fazer uma coisa boa! E tu só me estás a precisar! Essas coisas sem me consultar! E se resolvêssemos isto pacificamente com o jogo Pedra, Papel ou Tesoura? A jogar! Primeiro pedra! Pedra, papel, tesoura! Pedra, papel, tesoura! Pedra, papel, tesoura! Pedra, papel, tesoura! Tesoura, tesoura, tesoura! Tesoura, tesoura, tesoura! Tesoura, tesoura, tesoura! Tesoura, tesoura, tesoura! Tesoura, tesoura, tesoura! Tesoura, tesoura, tesoura! Tesoura, tesoura, tesoura! Tesoura, tesoura, tesoura! Como podem ver, tudo aquilo que vocês pediram está preparado. Se ganharmos, podem ficar com o que quiserem. Mas se perdermos, acho que não é preciso dizer nada. O cubo do Champa, que maravilha! Se eu pegar no prémio, nem o Deus da Destruição, nem o Guarda da Patrulha Galáctica me vão conseguir apanhar. Para quieto. Hã? Vamos ser heróis a lutar contra o mal. Pare imediatamente. O lendário assassino contratado, It. Foi o Champa que te mandou aqui para acabares comigo? Ou foste contratado por algum sobrevivente de um dos planetas que eu destruí com desejo de vingança? Segundo o que foi acordado, eu é que vou ficar com esse cubo, meu caro Frost. Pelos vistos, eu não precisava de ter vindo. Ai, bolas! Tenho as mãos dormentes. Então, não resolveram as coisas com aquele jogo? Eu não suporto aquele tipo! Tens a certeza disto? Não me parece que ele esteja a fazer batota. Além disso, o tipo que vai lutar disse que não se importava. Eu não percebi qual é a ideia. Mas não sou homem para perder por causa de uma armadilha ridícula. Agradeço a paciência. Agora, vamos passar ao próximo combate. Eu preparei um palco só para ti. Força lá nisso. Não pode ser um pouco mais delicado, não? Diz lá, ele não é um robô, pois não? Ele é um homem de metal da galáxia 66.950. Cálculo que também existam no vosso universo, não é verdade? tu tinhas conhecimento disto? Agora que falam nisso, acho que já ouvi falar deles, mas não sei onde. Tu devias informar-te destas coisas. Com implantes isso não acontecia. O próximo adversário do Vegeta é o Octa Mangeta, do Universo 6. Que ridículo! A revelar a tática tão abertamente. Começar! Eu sabia! É mesmo incrível! Tal como seria de esperar, ele usa a força para compensar a falta de velocidade. Não possas rir agora, que amanhã posso ter sido. Eu tenho velocidade e força! Vou mostrar-te as duas! Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai! O que é que se passa? Já derrotei! Sempre é um robô. Mas como é que... Eu sou um robô! Ele não sofreu nada. Mesmo depois de um ataque impiedoso, ele continua ileso. Admito, és mesmo robusto. Ataca! O quê? O que é isto? Mas está maluco, homem? O que é que se passa aqui? Ai! Epa! Ai! Acho que é melhor manter uma certa distância. Não tens por onde fugir! Ai, ai! Mas o que é que se passa agora? Oh, mas para onde é que estás a olhar? Eu estou aqui! Uau! O que se passa com o Mangeta? Ele parou de repente e está a olhar fixamente para o Vegeta, que está suspenso no ar. Hã? Cuidado com as costas, Vegeta! Se tocares na barreira, perdes o combate! Achas que é preciso avisar? Eu só adicionar uma regra para limitar os combates no ar, porque eu não domino essa técnica. Isso quer dizer que, nesta posição, eu é que estou em vantagem! Isso aqui é uma defesa que se apresente! Disparar! Ele tem uma porcaria de uma arma da boca e isso viola as regras! Bom! Eu acabo de receber uma confirmação! No caso do Mangeta, trata-se de saliva de lava! Não é uma arma! Como saliva de lava? Mas que raio de coisa é essa? Vamos ter problemas, olhem! Está preocupado com a barreira e se limita aos movimentos. Vegeta! Ninguém! Cuidado, papá! Jojo, ativei uma transformação! Não fiques convencido! Não és o único que consegue ficar mais forte! Eu vou mostrar-te a força avassaladora de um super guerreiro! Ouviste? Se tiveres oportunidade! Podes aumentar a tua força à vontade! Muito bem, Vegeta! Não, isto não é nada bom. Hã? Como assim? Os quiduchos ainda não repararam. Hã? Reparar em quê? Hã? O que foi? Isto é do... calor? É verdade! Son Goku! O torneio está a ficar cada vez mais quente. A este ritmo, o Vegeta não vai conseguir aguentar. E parece que aquele Majeta ainda tem algum truque na manga. Espera, o quê? Parece que o Vegeta... Tu vais mesmo fazer isso, Vegeta? Essa técnica não é nada segura! No próximo episódio de Dragon Ball Super, a luta complica-se. A grande explosão de fúria de Vegeta. Não percam o próximo episódio, porque nós também não!